Boa tarde, seja bem-vindo a mais uma grande entrevista à Rádio Boa Nova, Jornal Folha do Centro. Lançada que está a proposta de reorganização administrativa do país e a polémica da extinção ou fusão de centenas e centenas de freguesias por todo o território nacional, resolvemos convidar para a grande entrevista de hoje um dos presidentes de junta do Conselho de Oliveira, cuja voz é conhecida de outras lutas e também desta vez não perdeu tempo a contestar este processo, sendo o primeiro subscritor de um abaixo assinado que circula já na sua freguesia, Vila Franca da Beira, há algumas semanas contra a extinção desta autarquia. Temos connosco João Diniz, conhecido presidente da Junta de Vila Franca da Beira, eleito pela CDU pelo terceiro mandato consecutivo. Boa tarde uma vez mais e obrigada por ter vindo. Vila Franca da Beira é uma das freguesias que poderá desaparecer do mapa autárquico do Conselho. O João Diniz está, por princípio, contra todo e qualquer encerramento de juntas de freguesia no país ou contesta apenas a possível extinção da sua junta de freguesia? Muito boa tarde, então, e obrigado à Rádio Boa Nova e também agradecer desde já a atenção dos ouvintes. O presidente da junta de freguesia de Vila Franca da Beira, que sou eu, portanto, João Diniz, o Jano, sou, em primeiro lugar, irredutivelmente contra a extinção da minha freguesia, Vila Franca da Beira, da qual sou presidente há 10 anos consecutivos. E, portanto, estamos a meio do atual mandato, eleito pelos eleitores da minha freguesia. Por quem me conhece, quem conhece os meus pais, conhecem até alguns, conheceram os meus avós, e, portanto, um eleito de proximidade, um presidente de junta de proximidade em relação à população de Vila Franca da Beira. Mas também contra o projeto global deste chamado documento verde da reforma administrativa do poder local, que é, de facto, um livro negro. É um manual de ataque ao poder local democrático, é um manual de ataque a direitos das populações e vem no seguimento daquilo que está a acontecer desgraçadamente no nosso país e que nos está a dar cabo da vida e a tirar-nos o sono, que é extingue-se tudo. Estamos a extinguir tudo, extinguem-se as escolas, os centros de saúde, as urgências, hospitais, maternidades, postos de correio, linhas de caminho de ferro. E agora extinguem-se também as freguesias. E, portanto, eu tenho dito, bom, então estes senhores, e estamos a falar das troicas e da troika externa do Banco Central Europeu, da Comissão Europeia, do FMI, mas também da troika interna, que não é menos perigosa e não é menos nefasta que a troika externa, e que é a troika interna do PS, do PSD, do PSD e do CDS-PP, que antes de haver a troika externa já tinham projetos apresentados na Assembleia da República para extinguir freguesias e para dar cabo da representatividade democrática nos executivos das câmaras municipais. Portanto, isto não é nada de novo. E nem eles venham agora cá, PS, PSD e CDS-PP, dizerem que a troika e que o memorando de entendimento, esse pacto de agressão contra o nosso país e o nosso povo, é que impõe isso. Não, eles, antes da troika externa, já tinham projetos, e repito isto, de extinguir centenas de freguesias e com municípios e, sobretudo, retirar até a representatividade nos executivos municipais. Portanto, então, o que é que defende, então, nesta matéria? Nós não discutimos. Contra qualquer reforma do poder autárquico? Não, nós temos que mudar aquilo que está mal. E, por exemplo, está mal a lei das finanças locais. A lei das finanças locais atribui às juntas de freguesia, e vou começar por este exemplo, são 210 freguesias no distrito de Coimbra. Em média, do orçamento de Estado, recebem 6 cêntimos por dia por eleitor, em média, as 210 freguesias do distrito de Coimbra. As 21 freguesias do Conselho de Oliveira do Hospital recebem, em média, do orçamento de Estado por ano, 10 cêntimos por dia por eleitor. A freguesia de Vila Franca da Beira recebe, em média, por ano, 13 cêntimos por dia por eleitor. Portanto, isto são verbas irrisórias e que não representam praticamente nada em termos de orçamento de Estado, mas que têm uma grande repercussão nas obras. Então, quer dizer que as coisas tal como estão atualmente também não funcionam? Não, o problema é... Ou tendem a não funcionar, não, por falta desse financiamento. Sim, de facto, a má lei de finanças locais que temos, e muito especial para as freguesias, mas também para os municípios, é sem dúvida nenhuma, um dos grandes problemas, um dos graves problemas, inclusive, do regime democrático e da democracia no nosso país. É que as juntas de freguesia são o parente pobre do poder local e têm legitimidade e dignidade mais do que suficientes para que isto não seja assim. Isto não tem que ser assim. PS, mais uma vez, PSD e CDS-PP, ao longo dos sucessivos governos, é que foram retirando verbas, transferências do Orçamento de Estado, quer para as freguesias, quer para os municípios. Aliás, isto está outra vez em cima da mesa, no Orçamento de Estado para 2012, e, por exemplo, até vão aumentar o IVA nas empreitadas, que é 6%, e a taxa do IVA agora será aumentada. Ainda vamos ver onde é que isso vai ficar, mas mais um ataque também por aí aos direitos das populações e à qualidade de vida. Portanto, o que está mal deve ser mudado. Deve ser mudado para melhor a lei das finanças locais. A divisão administrativa em freguesias está bem. Ali na nossa zona há uma unidade territorial que é Cordinha. Três freguesias, Erval da Beira, Vila Franca da Beira, Seixo da Beira. Uhum. A vida... Mas acha que faz sentido, por exemplo, continuar a existir freguesias, como é o caso de São Sebastião da Feira, no Val do Alva, com menos de 200 habitantes, por exemplo? Podem até ter 50 habitantes. Até podem ter 50 habitantes. E depois? Não têm direito a ter uma junta de freguesia, a terem ali proximidade os seus eleitos, aqueles a quem eles recorrem, sobretudo populações envelhecidas no nosso interior do nosso país, em primeira mão, no imediato, aqueles que conhecem, que votaram, que elegeram e que depois também têm que lhe prestar contas. Conhecemos-nos, encontramos-nos ali, ao virar da esquina, na rua, sabemos onde é a casa. E numa emergência, é um minuto, estamos em contacto com um eleito nas juntas de freguesia, mesmo numa freguesia que tivesse 50 eleitores que tivesse. E depois, daqui a bocado, estão a 50, 100 quilómetros do centro de outra freguesia. E essas pessoas deixam de ter ali o primeiro abrigo, as primeiras pessoas que estão naturalmente disponíveis para resolver problemas às populações e que são os autarcas eleitos, democraticamente. Mas não admite que essa proximidade possa ser compensada com uma maior qualidade dos serviços prestados à população numa eventual fusão das autarquias e dos serviços e das próprias instituições que existem nos territórios? Olha, não é necessário, até porque em termos de prestação de serviços, e essa é apenas uma das funções que as juntas de freguesia podem ter, a prestação de serviços às populações até tem condições, até porque se gastou dinheiro público em equipar as juntas de freguesia, nomeadamente com meios informáticos. E, portanto, hoje, qualquer junta de freguesia, em qualquer ponto remoto do nosso país, quase todas têm meios informáticos disponíveis. E, portanto, há a possibilidade também por aí, logo, interferir na prestação de serviços. E depois, por cada junta que fez, se fecharem, e isto não é líquido, a última palavra compete às populações. A última palavra nisto vai competir às populações. Nem sequer aos eleitos. Mas tem consciência que é uma reforma que é inevitável. Não é nada inevitável. Inevitável é a morte. E eu também tenho... A única coisa que nós temos, no nosso estado de civilizacional, como inevitável é a morte. E nunca aquilo que os homens ou as mulheres entendem fazer. Porque homens e mulheres fazem leis e também estes fazem. Portanto, nós aqui estamos no processo... Mas a história está cheia de reformas administrativas... Sim, mas por exemplo, nós precisamos é de mais freguesias do que aquelas que existem. Porque, nomeadamente nas zonas populosas, nas zonas citadinas, ao contrário do que nos querem fazer crer. Porque por cada junta de freguesia, mesmo numa cidade... encerra, são mais milhares de pessoas que são atiradas para as filas nos serviços depois municipais. Como quando se fecha uma escola, são mais alguns alunos que são atirados para outras escolas onde já se vão juntar a outros mais. Portanto, nós vamos é complicar a vida das pessoas. E, sobretudo, tenhamos isto em conta. No interior, e é onde nós nos situamos, há populações envelhecidas. Há pessoas que têm dificuldade em se deslocar. E, portanto, tudo aquilo que seja tirar serviços de proximidade em relação a essas pessoas não é mau, é criminoso. E esta proposta de reforma tem aspectos perversos de criminalidade. E quem está a propor devia até ser julgado por aquilo que pode, pelo sofrimento que pode causar às populações. E depois nem sequer é questão essencial. Olha, mas essa questão da proximidade não pode ser hoje em dia uma falsa questão. É que hoje já toda a gente tem de vir, por exemplo, à sede do Conselho, ou Oliveira, no caso do Conselho de Oliveira, ou pelo menos tem de ir, tem de se deslocar a uma das freguesias de maior dimensão para ir, por exemplo, para ter acesso ao CTT, para ir ao centro de saúde ou uma extensão de saúde, para ir ao banco, porque já não existem esse tipo de serviços nas freguesias mais pequenas. Não existe, nós continuamos a ter e temos de continuar a ter, mas o problema é exatamente aqueles que encerram. Não é ter lá os serviços, o problema tem sido encerrar uma política deliberada de expropriar direitos às populações, nomeadamente em pessoas. Nós, que transportes públicos é que temos? Que qualidade de transportes públicos? Quanto é que custa um litro de gasolina ou um litro de gás? Quanto é que está a custar para as pessoas se deslocarem? É que eu saiba, nós não somos sócios nem da Galp nem de grandes empresas que nos estão também a tirar couro e cabelo com os aumentos brutais nos combustíveis. Mas, repara, estão-nos a encerrar tudo. Né? Agora ameaçam também a encerrar freguesias. Mas aumentam brutalmente os impostos das pessoas. Tiram-nos tudo aquilo de... Querem-nos tirar tudo aquilo que nós precisamos para viver e trabalhar. Aumentam-nos brutalmente os impostos. Até, mas afinal, o que é isto? Isto assim é exatamente... Isto é uma política criminosa. Estamos a causar sofrimento, ansiedade, sofrimento, dificuldades a pessoas que trabalham, cortando reformas, a pessoas que trabalham a vida toda. Agora corta-se reformas, corta-se salários, corta-se tudo. Aumenta-se brutalmente os impostos. Isto é criminoso. Isto não vai levar a lado nenhum. Isto vai levar ainda a trazer mais sofrimento e é preciso interromper isso. E é preciso evitar. E eu volto a dizer, a última palavra vai competir às populações. Que irão seguramente repudiar esta tentativa. E eles podem, até podem, agora, a curto prazo, administrativamente impor encerramentos de freguesias. Mas elas cá se fazem, cá se pagam. Nós havemos de nos encontrar nos próximos tempos. E havemos de apontar com o dedo os nomes e as caras dos senhores que estiveram na base deste atentado, se isto for para a frente. E havemos de os responsabilizar, cara a cara, perante as populações. E depois, logo veremos como é que vai ser isto. Porque elas cá se fazem, cá se pagam. Eu não estou sequer aqui a insinuar... O que é que quer dizer com isso? Não, vai haver mais eleições. Vai haver mais vida para além deste sufoco, desta política criminosa que nos estão a aplicar por todos os lados. Há mais vida. Nós havemos de lutar, de resistir e de vencer estas dificuldades. E, naturalmente, mandar para o lixo estas e outras leis. E mandar para o lixo também os senhores que as querem aqui implicar. Eu não conheço, não sei sequer os nomes desses senhores da Troika que aí estão a ver. Não lhe reconheço nenhuma legitimidade. Aliás, na nossa Constituição da República Portuguesa, e nós queremos continuar a ser um país soberano e independente, não vem lá, em lado nenhum, a extinção de freguesias. O que vem lá é, por exemplo, a criação de regiões administrativas e de respectivos governos regionais. Isso é que é um preceito constitucional. Isso é que devia estar a ser discutido. E não está. E também estamos a desviar a atenção das populações. É que enquanto agora nos fomos entretendo aqui em discussões sobre o sexo dos anjos, se fecha ou se deixa de fechar, que critério assim, olha, nós em Vila Franca não discutimos. Eu não discuto. Eu digo não a esta... E não discuto mais nada e não passo procuração a ninguém. Nem ao Presidente da República, nem ao Primeiro-Ministro, nem ao Presidente da Câmara, nem a ninguém. O Presidente da Junta de Vila Franca da Beira não passa procuração a ninguém para discutir se... estas questões que dizem respeito a uma questão íntima, eu direi íntima, da nossa freguesia. Porque gerações de vilafranquenses tiveram sempre essa aspiração. E conseguiu-se há 23 anos constituir a freguesia. Não venham agora cá, seja quem for, dar-nos conselhos, querer-nos convencer disto ou daquilo. Porque aquilo que está em cima da mesa são mais cortes no orçamento. É, por exemplo, passarem a taxa do IVA das empreitadas de 6% para 23%. Acha que esta reforma, para não nos desviarmos muito do tema, acha que esta reforma, como alguns já disseram, está a começar, ao contrário, está a começar invertida, ou seja, que devia começar nos municípios, ou também é contra a extinção dos municípios? É evidente. Mas porquê é que se há, e sobretudo aqui, há, em última análise, há sempre uma questão, que é a vontade das populações. E depois ainda há outra questão. Querem acabar isto para o ano? Extinguir. Mas nós temos um mandato de 4 anos. E do ponto de vista democrático, isto também é um atropelo. Porque as populações, houve candidaturas, houve eleições, houve expectativas, o mandato é de 4 anos. Agora vêm os senhores da Troika, da externa e da interna, dizer que não tem que ser assim. Não lhe reconhecemos nenhuma legitimidade aos senhores da Troika externa e a da Troika interna. Estão a perdê-la todos os dias. Porque ninguém, o PSD e o CDS, e o PS, quando houve nas eleições, não disseram que iam extinguir a freguesia de Vila Franca da Beira. Podiam tê-lo dito antes das eleições. Podiam ter dito que iam cortar o subsídio de férias e o subsídio de Natal. Podiam ter dito que iam encerrar isto, que reduziam as reformas. Que iam aumentar o horário de trabalho às pessoas. Não disseram nada disso. Portanto, eles estão a perder a legitimidade política e não democrática disseram, todos não os dias. Não, não, eles a sabiam muito. Não, não, que eles não são ingênuos. Ingênuos é o nosso povo, muitas das vezes. Eles não, não há. O estado da inocência desse lado na já está perdido já há muitos existe. Anos. Não, não, não há estado da inocência na política, sobretudo política de topo. Sabem muito bem, é opções de classe. Eles estão aqui para servir meia dúzia de grandes grupos económicos e, sobretudo, os banqueiros. Nós, os pobres e os remediados, estamos a pagar para os homens mais ricos deste país, para os banqueiros. O governo, o PS, o PSD e o CDS-PP fazem de Zé do Telhado ao contrário. Fazem de Robin dos Bosques ao contrário. Roubam aos pobres e aos remediados para dar aos mais ricos deste país, os banqueiros e outros especuladores. Esta reforma administrativa, esta proposta, está ou não a começar ao contrário? Devia começar pelos municípios e depois ir às freguesias ou não devia sequer esta proposta, começar. Não, exatamente, esta proposta, nem, isto não, nós, é por isso que eu digo, eu não discuto. Mas eu, se eu digo não, não e não, e não discuto como é. Mas não qual passo, é a sua opinião concretamente não, em relação à extinção de municípios? Não. Porque toda a gente sabe que há mas porque, Portugal diversos tem, Portugal campos tem, municipais, Portugal tem diversos uma, municípios com mas um por, número mas quem muito é que diz isto? Mas porquê que não perguntam às pessoas lá? Porquê é que não perguntam às pessoas lá em primeiro lugar? Porquê é que não vão lá convocar as populações e convencer as populações de que ganham em serem extintos esses municípios? Ou vão a Vila Franca, eu desafio quem quiser a ir a Vila Franca, fazemos lá um plenário e eles vão convencer as pessoas de Vila Franca que é melhor extinguir em Vila Franca. Vão lá. E depois não se admirem se forem corridos à pedra. E eu repito, não se admirem se forem corridos à pedrada. Ou se o sinto tocar a rebate. Nós não passamos, em primeiro lugar, com petos vilafranquenses, já paga direitos. O Dr. Fernando Ruas. Já paga direitos de autor, já. Já paga direitos de autor. Isto é uma forma, não, isto também é, não é à letra, não é para levar à letra. Mas exprime um sentimento já de alguma revolta perante aquilo que nos andam a tirar, até para a gente se entreter nessas discussões. E esquecer que nos estão a aumentar brutalmente os impostos, que nos estão a encerrar escolas, que nos estão a dar cabo da vida e entreter-nos em discussões deste tipo. Mas o que é que o leva a defender a manutenção das coisas tal como elas estão, de forma tão afincada, porque se é o próprio e o primeiro a reconhecer, até inclusivamente nas assembleias municipais, que as questões do financiamento às juntas de freguesia por parte do Orçamento de Estado não têm sido tratadas exatamente, pois, dignamente mas, em relação às juntas mas de mas eu, uma convicção de que nós, em Vila Franca da Beira, sem nenhuma acusação, voltamos a Vila Franca da Beira como exemplo, sem nenhuma acusação, seja quem for, mas se nos mantivéssemos nestes 23 anos em que somos freguesia, se não tivéssemos sido freguesia, se não tivéssemos conquistado por direito próprio e com toda a legitimidade, porque exprime a vontade, o anseio de uma população, de uma freguesia, a nossa autonomia administrativa em relação à freguesia-mãe que era Ervedal, nestes 23 anos nós nem metade, e não estou a fazer nenhuma acusação, mas estou apenas aqui a fazer uma avaliação com base na realidade dos orçamentos que todos os anos a gente acaba por, apesar de tudo, de investir lá. Nem metade do investimento teríamos conseguido investir em Vila Franca da Beira. Porque estaríamos, naturalmente, à mesma mesa, a discutir orçamentos exíguos com muito mais gente. E, portanto, até se costuma dizer que em casa onde não há pão todos ralham e ninguém tem razão. E, portanto, e nós, com a nossa autonomia, e tivemos capacidade, pelo menos, de decidir, nós, algumas das obras e iniciativas que devíamos fazer sem ter que as estar a discutir a um nível mais alargado, onde, repito, os meios já são escassos. Mas o problema é exatamente a lei das finanças locais. Essa é que é preciso modificar. Podem fazer uma só freguesia no país inteiro. Só uma. Portugal inteiro, uma só freguesia. Mas se continuarem o Orçamento de Estado a transferir para lá a média de 6 cêntimos por dia por eleitor, como acontece para as 210 freguesias do Distrito de Coimbra, repito, não resolvem nenhum problema e tudo se complica. O problema, de facto, não é o número de freguesias. Nós até temos freguesias a menos, provavelmente. Então, é a lei das finanças locais. O problema não é o número, é a qualidade. Não. O problema não é o número, nem a qualidade dos autarcas. Porque nós conseguimos fazer obras mais baratas pela administração das juntas de freguesia do que faz o município. Como o município, por sua vez, faz obras mais baratas, consegue preços melhores em muitas adjudicações, muitas empreitadas, do que se fosse o poder central a executá-las. Portanto, nós só temos a ganhar, até do estrito ponto de vista financeiro, temos a ganhar com a existência de muitas juntas de freguesia, porque permitem descentralizar e reduzir, muitas das vezes, encargos e preços, seguramente. Nós temos essa nossa experiência. Eu falo daquilo que sei. Posso dizer que a Câmara Municipal, há 4 anos, fez em Vila Franca uma obra que custou 52 mil euros, que se tivesse querido, se tivesse transferido essa competência para a junta de freguesia, tínhamos-la feito por menos 15 mil euros. Só estou a dar um exemplo. E muitas outras estariam assim da mesma forma. E é verdade também que o próprio município... Mas também reconhece que há outras situações em que há uma dispersão de meios, inclusivamente meios financeiros, por essa situação. Não, não, não há. Pelo contrário. Nós ganhamos. Ganhamos. E as populações e os próprios autarcas de proximidade têm outro interesse em até fiscalizar a forma como essas obras acabam por ser executadas. E depois de 4 em 4 anos, estamos ali em proximidade, olhos nos olhos, a prestar contas a quem nos elegeu. Mas aquilo que vai acontecer, porque até há ideias peregrinas, aqui em Oliveira do Hospital, de que, bem, as freguesias não acabam, acabam depois aos eleitos. Isto é tão... quem tem o descaramento de dizer isto tranquilamente, ou é tonto, ou está a fazer dos outros tontos. Porque não havendo eleições diretas, há o quê? Há o regedor, há o cabo de ordens, como antes do 25 de Abril, querem de facto, estas políticas e estes governantes tendem muito para o antes do 25 de Abril. Estão a tender muito para o antes do 25 de Abril. Mas vão encontrar pela frente a resistência e a luta das populações. E não haja dúvidas nenhumas. Da minha parte, é 24 horas sobre 24 horas contra esta proposta e outras do género. Já fica a promessa aqui da sua parte de que esta não vai ser uma questão pacífica, um processo pacífico. Acataria uma solução como há poucos dias até foi defendida num fórum em Alvoco, onde deram início, até de certa forma, um partido político deu início a este debate. Acataria uma solução do género manter as atuais juntas de freguesia, mas acabar com o valor das subvenções ou com as subvenções aos três elementos do executivo, como acontece atualmente? Olha, nós, os eleitos do PCP, eu sou eleito, sou membro do Partido Comunista Português e sou cada vez mais membro do Partido Comunista Português, com estas políticas e com a atuação destes partidos que têm andado no governo, cada vez mais eu sou membro do Partido Comunista Português, se é que isso é possível. Porque, e repito, estão a dar cabo da vida do nosso povo, a causar um sofrimento e uma angústia às pessoas, estas políticas, e é necessário interromper isto. Mas pronto, em relação à pergunta, eu também fui convidado pelo Partido Socialista em Oliveira do Hospital, mas disse-lhes logo, meus amigos, eu não vou, porque isto não tem nada de pessoal, não tem nada de pessoal, mas não vou, porque se eu fosse lá tinha que discutir o projeto do Partido Socialista, que ainda é pior do que este. Então, mas agora, andam aqui o PS em Oliveira do Hospital com uma conversa, quando o PS Nacional, o PS de Lisboa, tem outra completamente diferente, andam o quê? Também a fazer-nos passar por parvos ou por tontos? Não, assumam as responsabilidades e assumam que o Partido Socialista tem um projeto, aliás, até foi o pioneiro, um projeto ainda pior do que este. Do governo atual, e portanto não venham cá com cantigas. E eu disse, bom, isso assim não é cordial, eu vou lá, tenho que malhar no vosso projeto também, e depois isso não vai cair bem. Agora, o que eu acho é que aqui em Oliveira do Hospital, e este é o apelo que eu até faço, é que nós, os autarcas eleitos nas nossas freguesias, eu falo desde os autarcas nas juntas de freguesia, também nas assembleias de freguesia, estamos a perder tempo. E estamos a deixar aqui enrolar para conversas, estamos a deixar que outros venham querer dizer como é que a gente há de pensar em relação à nossa própria freguesia. E nós não temos nada que passar para o coração a ninguém sobre isso. Em primeiro lugar, a responsabilidade é nossa. Nós fomos eleitos pelas populações para um mandato de 4 anos. E não venha cá ninguém dar-nos conversa. É por isso que eu digo, eu não discuto com ninguém. Não admito sequer que alguém tenha a pretensão querer decidir o que é melhor para a Vila Franca da Beira. Em primeiro lugar. Tem que pronunciar em primeiro lugar sobre a proposta. Isso decorre da sim, proposta. Mas. Está bem, mas as pessoas podem se pronunciar. Mas nós já nos pronunciámos. É não. Nós de uma forma muito simples. Vila Franca da Beira é freguesia e assim quer continuar a ser. Ponto final. E até fizemos um abaixo-assinado, o Presidente da Câmara como cidadão, o atual Presidente da Câmara, assinou, o Presidente da Assembleia Municipal como cidadão também assinou. Portanto, nós aí, em relação a esses, estamos tranquilos. Uhum. Não temos... Agora, nós estamos preocupados e receosos, é o que venham fazer depois em Lisboa, os vendidos, os traidores ao nosso país, que estão em postos governamentais, traição à pátria aquilo que eles estão a fazer em relação à submissão vergonhosa em relação a estas troicas que vêm aqui até dizer se a gente deve fechar sem... Vou lá dizer à senhora Merkel quantas freguesias ou quantos governos regionais é que ela há de fechar na Alemanha. Isso é um problema dos alemães e da Alemanha em primeiro lugar. Portanto, ela não nos venha cá querer transformar em escravos. A Alemanha está a tentar agora fazer pela política aquilo que em duas grandes guerras não conseguiu fazer. E há traidores aqui no nosso país e noutros países que estão a assumir esse protesto, como aliás sempre houve traidores em 1388-85, quando foi com os Filipes, sempre os houve e também acabaram sempre a ser corridos. Este também é um de ser. Agora, isto, o problema, mas isto é uma constatação que que particularmente me revolta, mas aquilo que a mim mais me aflige e também mais me indigna e até revolta é o sofrimento, a angústia que estão a causar às pessoas. Hoje toda a gente está preocupada e eles ainda não estão a falar a verdade ao povo, porque estas políticas levam inevitavelmente a um desastre brutal, a um sofrimento ainda maior, penoso, que nos pode levar a custar anos. Anos do melhor das nossas vidas, dos nossos jovens e dos nossos idosos. João Diniz, acataria ou não uma solução de terminar com as... ou reduzir as subvenções aos três elementos da Junta? Os eleitos do PCP... Para poder, de certo modo, manter o número de freguesias. Ia propor... Não, ouça, nós eleitos do PCP... Esse é o objetivo da proposta, poupar... Nós eleitos do PCP... Até já sem ninguém nos vir cá dar conselhos sobre isso, já fazemos isso desde sempre. Portanto, nós, as nossas pequenas subvenções, que são, assim, é compensação por encargos, eu quando telefono, pelo meu telefone próprio, quando ando no telemóvel, quando nos logo aqui, tenho despesas. E já não falo, enfim, das horas extraordinárias que nós temos que despender nesta atividade autárquica. E não temos que, não é por aí, quer dizer, nós somos eleitos, candidatamos porque queremos. É que nem ninguém tem que nos agradecer. As populações não têm que nos agradecer. Nós só lá estamos que nos candidatamos. Assumimos um compromisso. E, portanto, não fazemos mais, que é a nossa obrigação. Nós, eleitos do PCP, até temos esse hábito, que é entregar, não ficar com as compensações. Portanto, já não precisamos do conselho de ninguém. Por aí, mas também, repare... Por aí estão à vontade. Repare, é que... 250 euros por mês, compensação por encargos, não convence ninguém a ser presidente da junta. Enfim, já é diferente numa cidade onde as juntas de freguesia têm muita gente, em que o presidente, enfim, e também se compreende, tenha que estar o tempo inteiro, tenha que, portanto, aí que sejam, que tenham remuneração. Mas nós, 250 euros, nem sequer, olha, e o tempo de eleito nem sequer conta para reformas, nem para coisa alguma. Nas juntas de freguesia, nas pequenas, não é? E médias. Tirando as grandes freguesias, em que aí já é diferente. Portanto, não é por aí. E isso em termos de orçamento de Estado, é 0,000000,001. Não representa nada. Acha que o governo, neste caso, errou o alvo? Não, o governo errou o alvo. Isto é um ataque, isto não é só a questão das freguesias, é também o ataque à representatividade e às eleições dos municípios e das câmaras, que essa é a porventura, ainda é pior. Os executivos monocolores... Monocolores, em que o PS até está a dizer que ainda devem ser reduzidos, mais do que propõe o tal livro verde da reforma administrativa. Isso é que eu digo, que o PS ainda tem projetos piores. E, portanto, anda aí armado em campeão, mas tenham dó que, pelo menos a mim, e quando tivermos estes debates políticos, é direto. Não venham cá com conversas agora a querer passar, aqui tapar-se logo com a peneira, porque o projeto do Partido Socialista ainda é pior. E, portanto, assumam a responsabilidade. É, deem a cara, falem com as pessoas, assumam cada um as suas responsabilidades. Outra coisa, e há bocado estava a falar, é que está-nos a fazer falta aqui em Oliveira do Hospital, mas é um movimento, de facto, nosso, dos eleitos nas juntas de freguesia e nas assembleias de freguesia. E nós, em primeiro lugar, nós temos essa obrigação, neste momento, de vir a público e dizer, pá, não queremos isto. E não queremos isto, ponto final. E não estar... Porque agora aparecem e, gente que partidariamente... têm os seus próprios partidos, aliás, são governantes, são muito responsáveis por tudo aquilo de mal que nos está a acontecer e continuam também agora numa conversa como o conta-quilómetros voltasse a zero e, portanto, não tivesse nada a ver com isto. E que estão até aqui em Oliveira do Hospital, aqui agora com movimentos, isto, aquilo, podem fazer os movimentos todos que quiserem. Eu desafio-os, vão à Vila Franca, vão lá e convençam as pessoas que vale a pena deixar de ser freguesia. Vão lá convencê-los. Acha que os autarcas do Conselho, os presidentes junto do Conselho, os 21 presidentes, não estão unidos nesta questão? Não sei. Na última Assembleia Municipal houve vários presidentes, sobretudo aqueles que estão ameaçados de extinção, as respectivas autarquias, que manifestaram a sua preocupação e o seu desagrado. Mas isso não basta. Isto, desabafos, todos nós podemos ter de um sentido ou noutro. Isto não se trata de desabafos. Trata-se de uma obrigação institucional e de cidadania também, de, enquanto eleitos por 4 anos, para o mandato que estamos agora a ter, termos que sermos nós os primeiros a dizer não a este atentado contra o poder local democrático, a este atentado contra direitos das populações. E de que forma é que acha que podem vincar essa vossa posição em conjunto? Temos que conversar, e eu já fomos falando, não é? Enfim, falta alguém tomar a iniciativa, mas que devíamos ser nós mesmos, os próprios presidentes de junta, e os presidentes das assembleias de freguesia, particularmente aqueles que estão para já nesta fase, porque isto vai ser por fases, para já uns, agora somos nós e tal, ainda não sou eu, não me preocupo, mas depois amanhã, então chegou a minha vez e agora já é tarde, porque agora serão uns, a seguir serão outros. Isto assim, isto não para. Estas políticas assim não param, têm que ser paradas, mas é outra coisa, agora não param e cada vez há de ser pior. Portanto, mas pelo menos partir daqueles que agora nesta fase estão em mensagens de extinção, provocarmos aí uma reunião, conversarmos e tomarmos uma posição, discutirmos olhos nos olhos e tomarmos uma posição clara sobre esta situação, até para atalhar já razões e impedir que andem outros a falar por nós. A falar por nós. E nós, os primeiros, a maior legitimidade é nossa. Por fomos exemplo, eleitos hoje, por 4 anos. No dia em que estamos a gravar esta entrevista, vai realizar-se na Casa da Cultura precisamente uma conferência sobre o presente e o futuro das autarquias locais. Penso que este tema não fugirá ao debate que vai estar em cima da mesa. Os presidentes de junta foram convidados para este debate? Olha, nem todos. Nem todos foram convidados. Mas a questão não é que pode-se fazer os debates que quiserem. Por exemplo, é legítimo que haja cidadãos que façam os debates, que queiram debater aquilo que quiserem. Isso é legítimo. E, portanto, promovem quem quer vai, quem não quer não vai. Olha, eu não estou interessado. E ela diz, mas eu vou debater o quê? Eu ia lá dizer, eu, cidadão João Diniz, a sua primeira responsabilidade é abrir a sua freguesia. Não. Não queremos, ponto final, não discuto mais nada. A minha posição é só esta. Não, isto é uma tonteria. Isto é querer nos andar agora aqui embrulhar numa discussão enquanto nos estão a dar cabo na vida por coisas piores ainda. Porquê é que esses cidadãos, e muitos deles são pessoas, já têm até cargos governativos, responsáveis pela situação em que estamos. Não venham agora pôr aqui conta quilómetros a zero. Porquê é que não discutem a criação das regiões administrativas? Que é um preceito constitucional. Porquê é que não se discute a alteração à lei das finanças locais de forma a que as autarquias tenham mais dinheiro do orçamento de Estado e não estejam a ser roubadas de ano para ano do próprio orçamento de Estado, como vai voltar a acontecer para o ano 2012? Isso é que é necessário discutir. Para quê? Para que nós pudéssemos melhorar a qualidade de vida das nossas populações. Agora, extinguir freguesias, isto é contribuir para piorar a qualidade de vida das populações, retirar eleitos de proximidade, frustrar expectativas e até mandatos que o foram para 4 anos, até 2013, e não para mim, agora para onde que vem. E, portanto, enfim... Portanto, não vê qualquer ganho de eficiência numa eventual fusão destas pequenas freguesias. Olha, pelo contrário, mas, também, mas nós não precisamos que venham... O que está em cima da mesa é a extinção ou a fusão das pequenas freguesias. Olha, nós ali na Corduinha nem estivemos à espera. Já agora, não estivemos à espera que viesse cá troika nenhuma e senhores de Lisboa, e seja lá de onde for, que venham aqui à província dar conselhos à gente. Não, não foi necessário. Nós constituímos, por exemplo, as três freguesias, juntaram-se e constituíram de livre e espontânea vontade. Embora correspondendo a um preceito legal, a Comissão Social Interfreguesias da Corduinha. Então, ontem à noite tivemos uma reunião. A Comissão Social Interfreguesias da Corduinha foi constituída, está constituída, funciona a nível das três freguesias de Erdal, Vila Franca e Seixo. E não foi preciso ninguém vir-nos cá dar conselhos, nem virem agora querer falar naquilo que em nós, em primeiro lugar, compete discutir. Aliás, a lei portuguesa possibilita às freguesias que assim o entendam constituir as suas associações, com funções, competências próprias. O problema é que depois também não têm dinheiro. Esse é que é o grande problema. Onde é que está a ir o nosso dinheiro? O dinheiro dos nossos impostos, que estão a ser brutalmente aumentados, está a cair no poço sem fundo, no bolso dos banqueiros e dos especuladores. Eu volto sempre a isto, porque este é que é o problema. Isto é que é preciso enfrentar. E o país assim vai, inevitavelmente, para o desastre e a curto prazo. Bruninas, esta parece, faz-me lembrar a velha questão aqui do SAP, do Centro de Saúde. Se é melhor existir tal como está, sem grandes meios complementares de diagnóstico e sem grandes recursos humanos, ou se é preferível fechar e irmos para um hospital central ou para uma unidade de urgência melhor fechada. Penso que podemos fazer comparação com isto, porque há profissionais que defendem uma situação e há profissionais que estão no terreno e defendem outra. Eu até diria alguns desses profissionais que comecem a ir às extensões de saúde dar as consultas que em primeiro lugar deviam fazer e não estão a aparecer por lá. Alguns desses médicos aqui do nosso concelho, que têm hoje responsabilidade a nível das novas unidades de saúde, que não deixem de dar consultas nos sítios onde as pessoas estão à espera deles e com necessidade de serem consultados. E, portanto, estão a faltar cada vez mais. E, portanto, agora, essa técnica, quer dizer, é uma técnica. A gente quer acabar com uma coisa e, então, o Governo Central, ou seja quem for, e, então, degrada as condições em que se presta esse serviço. De um ano assim, outro ano pior, quer dizer, corta verbas, impede que se equipem centros de saúde, ou escolas, ou hospitais, e depois as pessoas dizem, de facto assim, mais vale estar fechado. Isso já está experimentado, é uma técnica que se usa muito. Mas, e depois atiram-se então as pessoas para mais longe, as pessoas depois morrem no caminho nas ambulâncias, as mulheres têm os filhos nas ambulâncias, não é a mesma coisa do que estar no hospital, e depois aumentam as filas de espera, e agora aumentam-lhe as taxas moderadoras, brutalmente também outra vez, portanto, não é por aí, não. Tudo o que for retirar serviços de proximidade, e portanto, os serviços básicos, os serviços mais necessários e às vezes até mais urgentes, é só contribuir para ainda piorar e cada vez mais a vida das pessoas e causar sofrimento aos homens, às mulheres e às crianças e aos jovens. Desertificar o interior. Desertificar e criar. Quem dá sentido ao interior ou ao litoral, seja o que for, são as pessoas. Portanto, e estamos a frustrar as expectativas dos jovens, que não constituem família, que não têm filhos, e depois não temos crianças nas escolas, e amanhã não teremos jovens para trabalhar. Não fecham-se em escolas, aumenta o desemprego. Fecham-se escolas, mas abrem-se outras. Maior. Depois abrem-se outras, mas depois há os transportes, e depois os transportes não têm qualidade, não têm segurança, e depois, quer dizer, é uma bola de neve. Os serviços básicos e de proximidade têm que ser isso mesmo, estar próximo das pessoas. Porque é mais fácil, porque evitar as filas, evitar que as pessoas vão para as cidades, evitar as filas nos serviços municipais, por mais balcões únicos que se façam, e sendo todavia uma melhoria, se fecharem agora 10 freguesias, vão congestionar muitos desses serviços. E repito, e essas freguesias, até gastar um dinheiro público para se modernizar, para se equiparem com modernas técnicas de informática que temos. E, portanto, tudo o que seja prestar, eu repito sempre isto, esse serviço de proximidade, e é só um dos aspectos, mas reparem. Mas a fusão também, a eventual fusão das freguesias também pode não pôr em causa esse investimento. Não, mas o problema é, o problema é que podem fazer só uma freguesia no país. Agora, continuem com a lei das finanças locais atual. Não resolvem nenhum problema, só complicam tudo. Voltamos sempre aí. Portanto, aquilo que era necessário discutir e modificar é o que está mal. E, por exemplo, aqui em Oliveira do Hospital, na Cordinha, foi a vida. E a vida recente foi há 23 anos que foi criada a freguesia de Vila Franca da Beira. E devo até dizer, porque assim foi, que por uma iniciativa legislativa na Assembleia da República do PSD, à época, em 1988, e quando foi votada a criação da freguesia de Vila Franca da Beira, por proposta legislativa do PSD, os outros partidos, todos, à época, votaram a favor. E agora são os mesmos partidos que vêm dizer que Vila Franca da Beira, 23 anos depois, tem que desistir. Cai logo por terra qualquer argumento, que a reforma administrativa já tem cento e não sei quantos anos. E, portanto, é evidente, aquilo que está mal, que se modifica agora. Aquilo que está bem. E depois não é só isso. Não se via a regressar, se via a regressar 23 anos depois, novamente, ao Ervedal, eventualmente. Não, o problema não é esse. Eu volto a dizer, hoje, nós... Hoje até estão esbatidas, e não se trata a questão de rivalidades, estão esbatidas muitas das coisas que de facto há 100 anos estavam muito presentes na vida das pessoas, que eram rivalidades que tinham, aliás, origens e causas históricas no relacionamento entre os povos. Nem sempre era fácil, nem sempre foi fácil em circunstâncias históricas especiais, mas hoje as coisas estão esbatidas. Não é por aí. Eu volto a dizer isto, se Vila Franca da Beira continuasse na freguesia mãe que foi Ervedal da Beira até há 23 anos atrás. Nestes 23 anos de vida, de autonomia administrativa da freguesia de Vila Franca da Beira, não tínhamos provavelmente feito nem metade do investimento que foi feito. Porquê? Porque nós estávamos a contribuir com o investimento que estava ali. Éramos nós que decidíamos. Conhecíamos as pessoas, estávamos a ver a cara das pessoas que iam beneficiar de um calcetamento, de mais uma extensão da parte elétrica, não é? E se nós estivéssemos todos numa enorme freguesia, olha, as pessoas, para falarem com o Presidente da Junta, até vão ter que começar depois a marcar encontro aí com 15 dias de antecedência, para poderem encontrar o mega Presidente da mega Junta de Freguesia, porque depois não está ali à mão de semear. E de 4 em 4 anos, as pessoas, afinal, vocês não fizeram. Ou vocês fizeram. Reconhecer o trabalho feito ou responsabilizar por aquilo que não foi feito. E as pessoas poderem votar e eleger ali as pessoas que têm ali em frente, na rua em frente. Isso não tem preço. Isso do ponto de vista político, democrático, da dignidade das próprias populações e das pessoas, isso não tem preço. Isso é indiscutível. É isso que eu digo. Isso a gente não discute. Com ninguém. E mais, e continuo a dizer, nem o Presidente da República, e muito menos o Presidente da Comissão Europeia, ou a Senhora Merkel, não venham cá dizer que a gente tem que fechar freguesias. Não, o raio que os parta a todos, digo eu com toda a frontalidade. Acaba de promover um abaixo-assinado, já há várias semanas, contra a extinção da freguesia, aliás, subscrito pelo próprio Presidente da Câmara enquanto como cidadão. E pelo Presidente da Assembleia Municipal também como cidadão. Que outras ações poderão seguir a este abaixo-assinado, uma vez que fica claro das suas palavras que se recusa a debater qualquer proposta desta natureza? Olha, nós daqui a bocado podemos ser um pouco como quem conhece a banda desenhada, o Asterix. Nós não temos nenhuma pretensão a ser os irredutíveis vilafranquenses, de Vila Franca da Beira. A vida, o que vier, nós cá estaremos para enfrentar o que vier. Agora, depois, eu volto a dizer isto, cada um assumirá a sua responsabilidade. Até admito, nós luta vamos dar. E também a luta que vamos dar é a luta possível. A Vila Franca da Beira tem uma população muito envelhecida, e, portanto, logo isso condiciona, mesmo em termos do protesto, dentro dos nossos direitos constitucionais. Porque a Constituição da República Portuguesa dá o direito aos portugueses de se indignarem e de protestarem. É um direito democrático. Nós vamos utilizar todos os nossos direitos democráticos e constitucionais. E também, volto a dizer, não reconhecemos nenhuma legitimidade democrática, há nenhuma troika para dizer que não podemos protestar. Não. Mas também estamos condicionados pelas próprias condições e por sermos, afinal, 465 habitantes. E provavelmente até nem todos, não haverá provavelmente uma unanimidade. Eu estou convencido que há de haver pessoas que vivem em Vila Franca da Beira, poucas, que vão dizer, epá, até nem será além nada. Mas outros, e sobretudo aqueles que ainda, aqueles nós, pessoas que lutaram, que se empenharam para que Vila Franca fosse freguesia. É uma aspiração de gerações de vilafranquenses, que não vai ser agora atraiçoada pelo menos pelos eleitos, e muito menos por mim. Não, isso está-me no sangue, está no meu código genético, essa luta, essa vontade, essa aspiração legítima. E de reconhecermos isto, valeu a pena criarmos a freguesia de Vila Franca da Beira. Estes 23, valeu a pena. Apesar de termos tido algumas vicissitudes. Já nos roubaram o posto médico. Pelo menos vai falar. Já nos roubaram até o posto que médico. Lhe doa, como de... E não só, não. E vou procurar, e digo, vou procurar aqui, conversar com os colegas aqui, com os autarcas das freguesias, aqui do nosso concelho, para que nós possamos unir esforços. E estamos a pressionar a ANAFRE. Eu, pessoalmente, já não estou a perceber porque é que a ANAF distrital já não está a convocar, pelo menos, as freguesias que estão em vias de extinção. Embora o coordenador distrital até tenha a opinião contra esta vez, mas não chega. Dizer-me a mim, mas eu até sou contra, isto não chega. Tem a responsabilidade de convocar, pelo menos, e já rapidamente, aqueles que, pelo menos, os que estão em vias de extinção, e procurar obter a solidariedade daqueles que não estão para já, eu repito, para já, em vias de extinção enquanto freguesias. Para que nós nos posicionemos claramente perante isto. E para não darmos aqui a perder tempo. Isto pode, de repente, eternizar-se aqui uma conversata. Razões para aqui, andamos para aqui um ano embrulhados nisto. E entretanto, estão-nos a dar cabo de vida com o aumento dos impostos. Encerram-nos, não tarda nada, as urgências do Centro de Saúde. Encerram-nos o Tribunal aqui em Oliveira do Hospital. Como já praticamente nos encerraram a Zona Agrária. Portanto, nós estamos a ser apunhalados pelas costas praticamente todos os dias. E vamos até ver, até estou com curiosidade, como vão reagir a alguns setores políticos no nosso concelho quando as urgências forem de novo ameaçadas de encerramento, mas com data. Porque ameaçadas elas estão, ainda não têm a data. E, portanto, como é que vão reagir? Vamos ver se saltam para a frente, como já o fizeram, com as populações. Esclarecendo as populações, mobilizando as populações para a luta legítima e democrática contra estes atentados, e no caso agora, contra este atentado ao poder local democrático e este atentado a direitos das populações e à qualidade de vida, mais uma vez. João Diniz, para terminar, e porque se trata de um autarca muito interventivo do nosso concelho, pelo menos em termos políticos, que balanço é que faz do trabalho do atual executivo com juntas de freguesia? Há uma mudança qualitativa. E, portanto, o anterior executivo e o anterior presidente tinham uma concepção completamente centralista, e eu escrevi e disse, e, portanto, poderei dizer que o anterior presidente da Câmara tinha esta concepção: o município sou eu. E deixava-se aqui estar, muitas das vezes, rodeado por inimigos por todos os lados, nomeadamente pelos do seu próprio partido, que foram os que mais o atacaram, e continuam a atacar, aliás. Se é que ele ainda não se desvinculou do PSD, como fez recentemente o vereador Carlos Rocha, não é? Não sabemos se o professor Mário Alves ainda está no PSD ou se pretende desvincular-se ou não. O tempo dirá. Ainda está. O problema é deles. E do meu ponto de vista, quanto mais divididos estiverem, tanto melhor para o nosso Conselho. Agora, o problema é que arrastam para o descrédito toda a atividade autárquica, com aqueles insultos que continuam a fazer. Numa sessão destas da Assembleia Municipal, do Executivo, voltaram a insultar-se. Então as pessoas cá fora começam a não perceber isso. A começar pelos próprios simpatizantes do PSD. Pronto, ele tinha essa concepção centralista e, portanto, a sua maioria absoluta também lhe permitia essa casmurrice política. Este presidente tem tido uma prática diferente nesse nível, continua a assumir posições e princípios de participação democrática, de envolvimento, e inegavelmente, até este ano, transferiu mais verbas da Câmara Municipal para as juntas de freguesia poderem aplicar diretamente através de protocolos. Mas é uma prática que a CDU faz nas suas câmaras desde sempre. E isso é uma melhoria qualitativa. Uma velha reivindicação sua. E dele e do próprio presidente, o atual presidente, quando era membro da Assembleia Municipal. Portanto, ele também está a ser apenas, também não faz mais que a sua obrigação, até está a ser fiel àquilo que nessa matéria, defendia, mesmo quando era eleito na Assembleia Municipal e ainda não era presidente da Câmara. Mas isso é uma mudança qualitativa que a gente registra, com certeza. Como positiva. Mudou não só a forma de relacionamento, mas há também mais investimento nas freguesias, é isso? Sim, hoje as juntas de freguesia dispõem praticamente tanto de transferências. Este ano, vamos ver para o ano. Este ano, e em 2010 e agora, 2011, a Câmara transferiu para as juntas de freguesia praticamente tanto quanto as juntas de freguesia recebem do Orçamento de Estado anual. Que balanço é que faz também do trabalho do Executivo em termos globais? As opções políticas. Portanto, há aqui uma outra diferença que é, toda a gente é mais do que visível, não é? O atual presidente, como todos os outros, o atual presidente foi eleito porque na campanha eleitoral, isto há independentemente da divisão que houve no PSD, não é? Que em termos aritméticos e políticos também facilitaram a eleição do atual Presidente da Câmara e do atual Governo desta Câmara em Oliveira do Hospital, mas também houve mérito próprio dos candidatos, e nomeadamente do Cabeça de Lista e atual Presidente de Câmara, e do Cabeça de Lista e atual Presidente da Assembleia Municipal, pelo Partido Socialista, que continuam a dizer que não são militantes do Partido Socialista. Portanto, houve mérito pessoal deles. E este, o Presidente da Câmara, foi a questão do desemprego, combate ao desemprego. Mas também nós sempre dissemos que com as políticas do Governo Central, que era o Partido Socialista, nos últimos 16 anos, foi governo durante 12 anos e meio. O Partido Socialista, nos últimos 16 anos, foi governo durante 12 anos e meio em Portugal. E, portanto, não venham pretender pôr o quilómetro, o conta-quilómetros a zero. Dizer que não tem nada a ver com isto, porque tem e muito. Bom, mas aqui em Oliveira do Hospital, eu penso que houve aqui, e por o Presidente da Câmara ter uma intervenção muito ativa, que uma ou outra empresa reabrisse, mas, dramaticamente, quando chegarmos a 2013, ao final do mandato, vai haver mais desempregados em Oliveira do Hospital do que havia quando ele tomou posse. E ele não tem culpa disto, o Presidente da Câmara, e como eu não tenho culpa, é culpa das políticas que estão a ser seguidas, e que o PS subscreve por baixo. E ele, este Presidente, que foi eleito na lista do Partido Socialista, portanto tem essa responsabilidade política, tem essa responsabilidade de dar a cara por um partido que provoca esta situação, que ele depois se vê muitas das vezes aqui constrangido, e ele próprio também afetado por não conseguir dar solução para os problemas que as pessoas estão a pôr todos os dias e cada vez mais. Como até aos presidentes de junta, em matéria de desemprego, de falta de rendimento, que muitas famílias e que se vão agravar. Mas tem tido uma diferença muito grande em relação a que é visível. Este atual Presidente da Câmara não fica aqui sentado nos passos do Conselho, aqui rodeado, como se estivesse num castelo, rodeado, cercado, rodeado de inimigos por todo lado. Não, este Presidente tem ido à luta. Tem procurado resolver problemas, está agora numa situação pior do que estava o ano passado, porque agora o PSD não lhe vai perdoar. Ele não tenha nenhuma dúvida. O PSD e o CDS que estão no governo não vão perdoar a um Presidente de Câmara do Partido Socialista aquilo que o PS também fez ao Presidente da Câmara do PSD. Eu pergunto, alguém dá uma explicação para que o IC6 tenha terminado no fim do Conselho de Tábua e não tenha entrado no Conselho de Oliveira do Hospital? O IC6 é uma pergunta que eu deixo. Porquê que terá sido? Foi porque o governo do PS deliberadamente quis prejudicar o presidente da Câmara de então, eleito pelo PSD, que era o professor Mário Alves. E isso é a política que fazem depois, cada vez que estão no governo, esses partidos, que é depois favorecerem os que são da sua cor e prejudicarem os outros. Ou seja, o nosso país só vai para a frente quando, ao mesmo tempo, PS, PSD e CDS estiverem os três partidos ao mesmo tempo na oposição. E o que é preocupante é que não é só o IC6, é também este GO que poderá estar em causa na atual situação. Sim, este GO está ameaçada e, portanto, e no acordo das troicas, neste acordo, neste pacto de agressão ao nosso país e aos direitos das populações, este GO está condenada. É que ninguém tenha dúvidas. Quem tiver dúvidas está a se iludir. Este GO está com a cabeça na guilhotina. Só falta deixar de descer a lâmina para ficar sem a cabeça. E a lâmina já esteve praticamente a descer. Foi interrompida no último momento este ano. Mas para o ano. E isto é resultado destas políticas de desastre nacional que estão a ser aplicadas ao nosso país. Nós temos dito que é necessário envolver as populações na defesa também deste GO. Como? Do Tribunal, como vai ser em relação às urgências e ao próprio Centro de Saúde, como vai ser em relação a muitas das extensões rurais atuais no nosso município, é necessário envolver, como em relação à extinção das juntas de freguesia, vai ser necessário envolver as populações na defesa disso. Conversas palacianas, muitas reuniões, são importantes que se façam todas, mas não é por aí que o município de Oliveira do Hospital, só por aí que se vai defender, pelo contrário, que se envolvam as populações na luta. O atual Presidente da Câmara está disponível e continua, tem dito, ao Executivo com participar até 20%, desde que haja uma candidatura comunitária. O problema é que, do ponto de vista da legitimidade e à face da lei, quem tem que fazer essas candidaturas, quem deve fazer isso, compete ao Governo Central e não à Câmara Municipal. Enfim, e 20% que possa gastar lá vai-lhe fazer falta para, até perante o quadro que aí temos hoje, também ninguém pode garantir nada. Isto hoje, a situação política no nosso país, os debates na televisão faz sempre lembrar aquele famoso episódio do Titanic a afundar-se, e a orquestra do Titanic continuava a tocar. É verdade, isto é historicamente, foi verdade. O Titanic estava a afundar-se, e a orquestra que o Titanic, esse grande paquete, exato, tinha de turismo e de luxo, tinha, continuava a tocar. Aparentemente e aqui no nosso país parece que sabemos que vamos para o desastre, mas isto tem que ser assim. Não, não tem que ser assim. Não tem que ser extintas juntas de freguesia, não tem que ser extintas zonas agrárias ou tribunais ou extensões de saúde. E, portanto, é essa luta que é necessário travar com as populações e sem nenhuma hesitação, mesmo aqui no Conselho de Oliveira do Hospital, em relação a este GO, em relação às urgências e ao Centro de Saúde, em relação ao Tribunal. São tudo aí, está tudo em cima da mesa. Muito bem, João Diniz, temos que ficar por aqui porque esta conversa já vai longa. Foi a grande entrevista da Rádio Boa Nova, Jornal Folha do Centro, com o Presidente da Junta de Vila Franca da Beira. Ele que esteve aqui para nos falar e dar a sua opinião sobre a proposta que está a ser polémica de reforma administrativa do país e que prevê a extinção, fusão de várias centenas de freguesias um pouco por todo o país, onde se inclui a freguesia que lidera atualmente e que lidera já há três mandatos consecutivos. Mais uma vez, muito obrigada. Já sabe que pode ouvir esta entrevista novamente na próxima terça-feira, entre as 7 e as 8 da noite. Boa tarde. Boa tarde, muito obrigado.